olhando o que se passa na terra. É tão grande a desgraça que existe, os homens continuam em guerra. Cá na terra onde ele nasceu, reventou. Traz ao mundo a sua redenção, deposita no peito da gente a ternura, o respeito, o perdão. E que as prendas do sapatinho e que as prendas do Pai Natal sejam o amor e o carinho, seja a vida e a paz mundial. É urgente que haja Natal. Soleil toute la journée.

Cristo vá campeão. They say, dança comigo, dança, dança comigo, dança, dança comigo. Minha casa. Arc-en-Ciel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Esconder. Gosto dele e nem consigo entender qual a razão para isso. Talvez seja feitiço. O certo é que eu gosto dele. Gosto dele mesmo que tente negar. Gosto dele, mas começo a achar que isto é loucura e que não tem cura. O certo é que eu gosto dele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate por ele. Tenta esconder. Gosto dele e nem consigo entender. Sei que não é santo, por isso me espanto. O certo é que eu gosto dele. Gosto dele mesmo que tente negar. Gosto dele, mas começo a achar que até posso rezar, mas não irá acabar. O certo é que eu gosto dele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate por ele. O que é que eu faço por ele? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate por ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se o coração bate por ele. Thank you. quando te peço um beijinho e tu me dizes que não. Tu por mim não tens carinho, tu por mim não tens paixão. É um beijo diferente, o beijo que eu quero dar. É um beijo tão ardente, só o dá quem sabe amar. É um beijo tão ardente, só o dá quem sabe amar. Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca. Dá cá, dá cá, o meu beijo põe-te louca. O meu beijo é tão quente que até queima a tua boca. O meu beijo é tão ardente, o meu beijo põe-te louca. Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca. Dá cá, dá cá, o meu beijo põe-te louca. O beijo não é pecado quando vem do coração. O meu beijo é molhado, é um beijo de paixão. Louca, o meu beijo é tão quente que até queima a tua boca. O meu beijo é tão ardente, o meu beijo põe-te louca. Dá cá, dá cá, um beijo na minha boca. Dá cá, dá cá, o meu beijo põe-te louca. O beijo não é pecado quando vem do coração. O meu beijo é molhado, é um beijo de paixão. Aponta, ai, aponta. Logo que metes, só aponta, por favor. prometes, estou à ponta, por favor. Sempre estarei aqui para ti, vou estar contigo até o fim. Que te faço, terás sempre o meu abraço, até que a morte nos separe. Apareceste na minha vida quando eu só queria loucura. Tudo o que eu queria era uma dama com postura. Ao longo destes anos, me provas que estás à altura. Deus te pôs no meu caminho, és a minha cura. Hoje eu quero te fazer uma confissão. Nunca pensei que dominaste meu coração. Me provas que em ti podia acreditar. Todo o teu esforço quero mais valorizar. Ai, vou aumentar a nossa chama, porque eu quero que tu sejas minha dama. E quando vamos para a cama, vamos fazer o nosso programa. Os nossos filhos estão a vir Jerusalém. Pensamos não, mas vamos tempo de neném. Sempre estarei aqui para ti, vou estar contigo até o fim. É uma promessa que te faço, terás sempre o meu abraço, até que a morte nos separe. Meu amor, ai meu amor, contigo eu partilho cada sonho realizado. Sinto que o nosso futuro está bem assegurado, mas contigo eu quero muito mais. Pedras no caminho vão ficar para trás. Ouve bem, vou ficar para trás. Deus sabe o que faz. Ai, vou aumentar a nossa chama, porque eu quero que tu sejas minha dama. E quando vamos para a cama, vamos fazer o nosso programa. Os nossos filhos estão a vir Jerusalém. Pensamos não, mas vamos tempo de neném. Sempre estarei aqui para ti, vou estar contigo até o fim. É uma promessa que te faço, terás sempre o meu abraço, até que a morte nos separe. Sempre estarei aqui para ti, vou estar contigo até o fim. É uma promessa que te faço, terás sempre o meu abraço, até que a morte nos separe. Separe. La grisaille concernera toujours les deux tiers du pays ce lundi matin, alors que le sud va conserver le soleil. On aura d'ailleurs quelques bruines sur les régions du nord que l'on va retrouver en cours d'après-midi. Pour le sud, le soleil perdure jusqu'au massif central et jusqu'en Suisse. Et en soirée, le même découpage avec sur la partie nord de la grisaille, quelques gouttes entre la Manche et la Belgique. Dans le sud, le ciel sera étoilé. Les températures de la matinée sont contrastées, avec des gelées attendues dans le sud, alors qu'il fera déjà très doux au nord, 10 degrés pour Lille. Il en fera 11 en après-midi, température plutôt douce pour la saison. On est la plupart du temps entre 8 et 12 degrés. On ira jusqu'à 17 pour la Corse. Mardi, encore beaucoup de grisailles sur toutes les régions du Nord, en descendant jusqu'au Val de Saône. Dans le Sud et le Centre, un temps lumineux, avec des nuages remontant par le Golfe du Lion. Et puis mercredi, un temps toujours lumineux pour les régions de la moitié Sud. Au Nord, on attend beaucoup de nuages avec quelques gouttes et du vent. Une perturbation plus active devrait d'ailleurs arriver par la Bretagne aux alentours de la fin de la journée. Ce lundi 16 décembre, nous fêtons la Sainte Alice. Y con su ser é nosso amigo e tem um bom coração. Passa até de madrugada para nos deixar o pão, a trabalhar com a pau. O padeiro é um ajudante, trabalha para frente como trabalha por trás. O padeiro é nosso amigo e tem um bom coração. Passa até de madrugada para nos deixar o pão, a trabalhar com a pau. O padeiro é um ajudante, trabalha para frente como trabalha por trás. O padeiro passa a vida a meter o pau ao forno. Tira, tira e mete, mete e tira sem parar. E com a sua pá, ai, ai, ai, ai, tudo vai conservar. O padeiro passa a vida a meter o pau ao forno. Tira, tira e mete, mete e tira sem parar. E com a sua pá, ai, ai, ai, ai, tudo vai conservar. We're

Imperial, quando criou a Quinta de Santuinho, mostrando ao mundo mais formoso arraial. E as tradições mais ancestrais que há no Minho, juntou os mais belos trechos do folclore, com a beleza da mulher em harmonia, iluminando o raio com luz e cor, fazendo a festa em longas noites de alegria. Santo Hino é cor e alegria, alma do Minho, estança do Hino. Seja de mais longe ou de mais pertinho, todos os caminhos vão dar a Santo Hino. Seja de mais longe ou de mais pertinho, todos os caminhos vão dar a Santo Hino. Está tão bem representada, desde a lavoura até à gastronomia. O caldo verde broa e a sardinha assada, com um verdinho todo está em sintonia. Em todo o mundo há sinais de gratidão, mostrando todo o seu amor e o seu carinho. O povo sente alegria no coração, todos os caminhos vão dar o Santo Hino. Santo Hino é Santo Hino, seja Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Consegui me levantar. Quando acordei, meu coração quase parou. Sei que sonhei, mas não consigo recordar. Eu me deixei até que a vida me chamou.

Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Bye. fazer, vamos fazer, tinti, vamos fazer, vamos fazer, tinti, vamos fazer. Vem com o leding a mim, vamos fazer, tinti, vamos fazer, vamos fazer, tinti, vamos fazer, vamos fazer, tinti, vamos fazer. Vem com o leding a mim. A brincar numa doce euforia e a sorrir, tudo assim ganha mais luz. O frio sempre seduz nesta quadra tão bela. Senta magia no ar, mais amor para dar. Cidade transformada em aguarela. Chegou o Natal, tu sorris. Já é Natal, estou feliz. Que seja para toda a gente um Natal diferente, com muita paz e amor, com mais carinho para dar. Estejas onde estiveres, juntos vamos celebrar. Celebrar, celebrar. Quando penso em Natal, como é

também. Mas para a festa está bonita, não sabes o vale bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Mas para a festa está bonita, não sabes o vale bem. Não sabes o vale bem, não sabes o vale bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também. Não sabes o vale bem, não sabes o vale bem. A Maria já cá está, o Zé está cá também. La FM en couleur. Mais pour l'heure, l'horoscope, c'est avec vous, Bénédicte. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 16 décembre. Bélier, vous recevrez d'agréables surprises et d'autres moins bonnes. Vous avez besoin de changements et la vie vous oblige à prendre un autre chemin. Taureau, il y a de la nouveauté autour de vous. Des nouvelles constructives correspondent à vos projets. Gémeaux, une discussion épineuse s'annonce. C'est le moment de mettre carte sur table et d'en finir une bonne fois pour toutes. Cancer, vous ne serez pas porté à vous ménager. Il serait idéal de planifier vos activités et de lever un peu le pied. N'hésitez pas à vous faire aider. Lion, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité. Sortez de votre réserve et profitez du présent. Vierge, vous allez faire tourner à votre avantage des situations que vous allez croiser sur votre route. Balance, exigeant et pas vraiment diplomate, vous n'avez pas l'art de convaincre, ni celui de rallier et de motiver votre entourage. Scorpion, vous êtes aimable avec tout le monde. Le climat relationnel s'assainit. Vous voici comme un poisson dans l'eau. Sagittaire, vous seriez bien inspiré de chasser l'ennui qui vous épuise et de vous aérer les idées. Donnez-vous de l'évasion mentale. Capricorne, cette journée est importante dans vos choix personnels. Attendez-vous à vivre des émotions fortes. Verseau, l'expérience d'une personne plus âgée vous permet de prendre une excellente décision ou de voir plus clairement votre potentiel. Poisson, bien dans votre peau, vous êtes en accord avec vos valeurs, davantage à l'écoute de votre corps. Suivez cet élan. Merci beaucoup Bénédicte. Beijinhos e gosto de os receber. Quem me deu o primeiro beijo foi minha mãe ao nascer. Quando eu gosto de alguém, meu sentimento é beijar. Por cada beijo que dás, eu dou-te sempre a dobrar. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez. Beijos de tristeza, outros de felicidade. Já dei beijos de amor e muitos mais de amizade. Um beijo não se pede, mas vou surpreender. Como gosto de beijinhos, aqui estou para os receber. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez. E

para transformarem um bacalhau à lagareiro assim para assim. E isso vai fazer toda a diferença, estas dicas que eu vou partilhar aqui no vídeo, vai fazer toda a diferença no vosso bacalhau. E portanto, hoje eu quero partilhar contigo aqui uma receita de bacalhau à lagareiro, como deve ser. Siga. Então, numa travessa de ir ao forno, vamos começar por adicionar uma generosa quantidade de sal. É aqui que vamos cozer as batatinhas. Este excesso de sal que está no fundo da travessa vai ajudar a dar um saborzinho muito especial às nossas batatas, bem lavadinhas e ainda levemente úmidas. E depois vamos colocar as batatinhas a assar em cima do sal. Elas devem estar ligeiramente úmidas, porquê? Porque assim, desta forma, a umidade, a água, vai ajudar a que o sal agarre na casca. Podemos polvilhar com um pouco mais de sal por cima. E agora, muito simples, vamos colocar no forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos. Enquanto as nossas batatinhas estão a assar, vamos avançar aqui com a cebolada. Para isso, vamos cortar uma cebola normal, branca, em rodelas. Podem usar aqui umas rodelas grossinhas, não precisa de ser uma coisa muito fininha. Depois vamos também ao alho. E assim, bacalhau à lagareiro tem que ter muito alho, ok? Qual é a quantidade de alho que eu estou a usar? É o que o vosso coração mandar, quanto mais melhor. Eu estou a usar aqui para uma porta de bacalhau, estou a usar 7, 8 dentes de alho. Portanto, é bastante, mas o que importa é que realmente isto vai dar muito sabor e vai fazer toda a diferença. Para o alhinho vamos laminar também. Então, numa panela ou numa frigideira, vamos colocar um generoso fio de azeite. E já que isto é bacalhau à lagareiro, tem que levar mesmo bastante azeite. Então, dentro da panela, vamos adicionar a cebola laminada. Então, é assim, à semelhança de muitas outras receitas, isto não é para criar aqui muita caramelização, ok? Nós queremos que a cebola comece a amolecer levemente, comece aqui a libertar um pouco a sua água, fique amolecida, mas não caramelizada. Quando a cebola começar a amolecer, vamos adicionar o quê? O alhinho. Alhinho bem laminado, a quantidade generosa de alho. Adicionamos também, juntamente com uma folha de louro. Agora é só continuar a mexer muito bem até que a cebola e o alho fiquem amolecidos. A cebolinha já começa a amolecer, está na altura de desligar o bico do fogão, até porque, como estamos aqui a trabalhar com uma panela de ferro fundido, ela vai manter muito a temperatura. E isso vai continuar a cozinhar por inércia. Então, vamos desligar o bico do fogão e agora vamos continuar a mexer um pouco, sabendo que a cebola não vai parar já a sua confecção. Então, já temos aqui as batatinhas assadas. Está na altura de darmos um murro nas batatas. Para fazermos a batatinha a murro, vamos começar por retirar aqui um pouco o excesso de sal. Às vezes elas ficam assim com uma crosta de sal. É interessante, mas não queremos pedras. Agora vamos dar um murro nas batatas. Não é para esmagar muito a batata, é para apenas dar um murro, de forma a que fique espalmada, mas também não queremos que a batata fique esmagada, ok? Não queremos puré, nós queremos uma batatinha com textura que se mantenha firme ainda. Temos a batatinha a murro, então numa travessa de ir ao forno, onde vamos adicionar a batata na base, depois colocamos a posta do bacalhau por cima. E com aquele azeite aromatizado que fizemos, a cebola, o alho, enfim, esse azeite está com super aroma, está incrível para colocarmos aqui por cima do bacalhauzinho, que vai ajudar, obviamente, a dar bastante sabor. Aqui está, estão a ver? Forno pré-aquecido a 220 graus, 250, potência máxima. Vamos tostar ligeiramente as batatas e também assar o bacalhau por cima, de forma a que ele fique bem assado, mas fique suculento no meio. Para isso nós vamos assar o bacalhau por precisamente 7 minutos, no máximo 10 minutos, ok? O forno deve estar bem quente, pré-aquecido a 220, 250 graus e vai assar por 7 a 10 minutos, mais ou menos. Pessoal, aqui temos o nosso bacalhauzinho à lagareiro, está na altura. Aroma de alho, cebola, bacalhau no ar, por todo o lado. Se gostarem da pele mais tostada, mais grelhada, mais crocante, podem usar um maçarico para dar aqui um toquezinho na pele. E a pele vai ficar mais tostada, mais crocante. Fica aqui a dica. Assim vai dar assim um efeito mais de grelhado. Só relativamente aqui à cebolada, dar aqui um toque final. Podemos temperar com um pouco de sal e pimenta. Voltamos já a aquecer muito bem esta cebolada. Quando o azeite começar a fervilhar. Desligamos aqui o bico do fogão. As batatinhas foram cozinhadas com o sabor do bacalhau. Ou seja, o suco do bacalhau acabou por descer, acabou por concentrar muito bem aqui no, nas batatas. Essa é a dica principal. Fazemos aqui uma cama generosa de batatas. E agora vai a postazinha de bacalhau por cima. Certo? Colocamos os sucos da travessa. O azeite que estava na travessa. Muito importante. E agora sim, a nossa cebolada riquíssima, altamente potente, adocicada, ligeiramente salgadinha, com muito alho, com muito sabor aqui a Portugal, muito azeite também. Afinal de contas, isto é um bacalhau à lagareiro. Finalizamos com uma salsinha, porque os olhos também comem. E para ficar aqui um pratinho bonito, colocamos uma salsinha, só para dar aqui um tchanã. Chegamos aqui à altura mais complicada do vídeo. Vamos aqui provar o nosso bacalhauzinho. E 1, 2, 3. Olha como ele lasca na perfeição. Olha para isto, meu Deus. Obviamente, para quem quiser demolhar bacalhau como deve ser, pessoal, vejam este vídeo. Muito importante. Um vídeo incrível com todos os detalhes de como demolhar bacalhau como deve ser, como deve ser, como deve ser, 3 vezes. Bacalhauzinho lasca na perfeição. Pessoal, incrível. Não há palavras. O simples é, de facto, perfeito. Sem dúvida, um dos melhores pratos da nossa gastronomia. Bastante presente o sabor do bacalhau. Genuíno. Sabe a Portugal. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Traída e maltratada, mas nunca me perdi do meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Eu sou feliz, esqueço de mim. Até no amor não sinto dor. Dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir. Até meu olhar não chora mais. Dançando rumba, dançando rumba. Rumba cigana. Já fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Oh, eu sou feliz, esqueço de mim. Até no amor não sinto dor. Dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir. Chora mais, dançando rumba, dançando rumba.

vamos viver e vou viver. Vamos sonhar e voltar a sonhar. Quando a semente é fértil, no teu dia há de chegar. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, sai para lá. Vira, vira, vira, vira, dá um grito para o ar. Penalti, mais gostei foste sempre tu. Com quem mais sonhei foste sempre tu. Quem mais desejei foste sempre tu. E a quem mais amei e a quem mais amei foste sempre tu. Não pode haver um amor como o meu. Não pode haver outro igual neste mundo. Sem ti eu sou uma ave sem ninho. Sou um vagabundo. Ninguém te quer como eu te adoro. Eu sou feliz quando estou a teu lado. E cada dia que passa eu estou mais apaixonado. De quem mais gostei foste sempre tu. Com quem mais sonhei foste sempre tu. Quem mais desejei foste sempre tu. E a quem mais amei e a quem mais amei foste sempre tu. E a minha vida é um sonho de amor. É uma loucura de beijos e abraços. Tanta ternura quando tu te entregas perdida em meus braços. E nada mais eu desejo para mim. É só a ti mais ninguém que eu quero. Porque este amor que eu sinto por ti é o mais sincero. De quem mais gostei foste sempre tu. Com quem mais sonhei foste sempre tu. Quem mais desejei foste sempre tu. E a quem mais amei e a quem mais amei foste sempre tu. De quem mais gostei foste sempre tu. Com quem mais sonhei foste sempre tu. Quem mais desejei foste sempre tu. E a quem mais amei e a quem mais amei foste sempre tu. De quem mais gostei foste sempre tu. Com quem mais sonhei foste sempre tu. Quem mais desejei foste sempre tu. E a quem mais amei e a quem mais amei foste sempre tu. Casamento é prisão. Ai, ai. Isto assim não pode ser. A morar junto com os chores ainda vou enlouquecer. Ai, ai. Isto assim já não dá não. Solteirinho quem me dera. Casamento é prisão. Vou-vos contar um bocado da minha vida. Já conquistei a sogra, mas é muito intrometida. E o meu sogro que me deu a permissão. Mas agora estou casado, já não me larga da mão. Tudo o que faço para eles não vale nada. Armam sempre barracada, já nem sei o que fazer. Pois minha vida começou a piorar. Fui viver junto com eles, não tinha onde ficar. Mas agora acabou o meu sossego. Minha vida é um degredo, foi de folga para aturar. Ai, ai. Isto assim não pode ser. A morar junto com os chocos ainda vou enlouquecer. Ai, ai. Isto assim já não dá não. Solteirinho quem me dera. Casamento é prisão. Ai, ai. Isto assim não pode ser. A morar junto com os chocos ainda vou enlouquecer. Ai, ai. Isto assim já não dá não. Solteirinho quem me dera. Casamento é prisão. Eu gosto muito da minha mulher. Ando sempre ao jeito dela, faço tudo o que ela quer. Já deixei para o jeito do que mais gostava. Pois meu sogro não deixava, até isso me tirou. Um dia depois cheguei de madrugada. Já tinha a porta fechada. Oh meu Deus, para onde é que eu vou? Veio o meu sogro logo de pau na mão. Armado grande com fogão pronto para me bater. A minha sogra tira tacho e panela. Eu a correr à frente dela. Ai, onde eu me vi meter? Ai, ai. Isto assim não pode ser. A morar junto com os chocos ainda vou enlouquecer. Ai, ai. Isto assim já não dá não. Solteirinho quem me dera. Casamento é prisão. Ai, ai. Isto assim não pode ser. A morar junto com os chocos ainda vou enlouquecer. Ai, ai. Isto assim já não dá não. Solteirinho quem me dera. Casamento é prisão. Ai, ai. Isto assim não pode ser. A morar junto com os chocos ainda vou enlouquecer.

ela é tão bonita. O meu coração chama, o meu coração grita. Estou a morrer de amor, estou perdido por ela. Ela é mais que uma flor, ela é pura donzela. Ai, africana, africana, tão linda que eu conheci. Ai, africana, africana, tudo em ti me fascina. Tu és tudo pra mim. Panela.

11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Os títulos desta edição. É um plano para proteger as grávidas. É assim que o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Gaia